sou o talismã de magnética joia, forjada nos submundos cirúrgicos de arigóticos carnavais. Meu corpo é a energia concentrada da majestade selvagem. Sou nascida da costela do teu verbo. Sou nascida da costela do teu verbo. Sou loura! Planeta Swing. Tem loura no pacote, pacote flipper quente do planeta Swing. Tem loura no pacote, pacote flipper quente do planeta Swing. Tem loura no pacote, pacote flipper quente do planeta Swing. Meu coração é núcleo Geiger de magnética joia loura. Meu coração é núcleo Geiger de magnética joia loura. Luxúria gostotrônica, luxúria de pó. Luxúria! Luxúria gostotrônica, luxúria de pó. Luxúria! É! Luxúria detonada, luxúria detonada. Magnética joia. Luxúria detonada, luxúria detonada. Magnética joia. Talismã de boneca canibal, dissolvido na veia, detona luxúria. Talismã de boneca canibal, dissolvido na veia. No meu corpo, super quilié da invisível majestade, selvagem do amor imprevisível, talismã. No meu corpo, super quilié da invisível majestade, selvagem do amor, talismã. Divino, demônio pessoal.